Ele era o quarto homem, mas pra igreja o primeiro a chegar. Na visão do rei, semelhante ao filho dos deuses, mas pra igreja ele é o próprio Deus. Admirou o rei porque o fogo não o consumia. O rei não entendia que o fogo a ele obedecia. Na visão do rei era só uma fornalha, mas pra igreja o cenário de milagres. Para o rei uma simples execução, um castigo, uma repreensão, mas pra igreja o agir do Senhor, Deus mostrando que o crente é vencedor, que anda pelo fogo e nunca há de se queimar. Na fornalha Deus com ele está. Para o rei Deus revelou o seu poder e afirmou que os seus filhos não hão de morrer na fornalha que o homem acendeu. Pode descansar e glorificar, o teu Deus é fiel, não vai se atrasar. Entra na fornalha, anda pelo fogo, não se preocupe, o teu Deus vai te livrar. Pode descansar e glorificar, saia da fornalha com bênçãos pra contar. Prepare um banquete, convide seus amigos, o teu Deus é fiel, não vai te abandonar. O teu Deus é tremendo, o fogo lhe obedece, ele é onipresente, o primeiro a chegar. Ele é poderoso, é glorificado, ele é exaltado, o primeiro a chegar. Ele é soberano, magnificado, pra sempre exaltado, contigo vai estar. É maravilhoso, santo e desejado, forte e magnífico, pra sempre adorado. Pode descansar e glorificar, o teu Deus é fiel, não vai se atrasar. Entra na fornalha e anda pelo fogo, não se preocupe, o teu Deus vai te livrar. Pode descansar e glorificar, saia da fornalha com bênçãos pra contar. Prepare um banquete, convide seus amigos, o teu Deus é fiel e não vai te abandonar. O teu Deus é tremendo, o fogo lhe obedece, ele é onipresente, o primeiro a chegar. Convide seus amigos, o teu Deus é fiel e não vai te abandonar. O teu Deus é tremendo, o fogo lhe obedece, ele é onipresente, o primeiro a chegar. Pode adorar e glorificar, o primeiro da fornalha já chegou neste lugar.